Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, está começando a 21ª edição do Nerdrops e com a gente aqui hoje estamos a Kel. Fala aí, Kel. Bom. Sucinta, né? Eu também sucinta. É. E o Oliver Pérez não há necessidade mais de se anunciar porque ele tem sua própria vinheta. Com certeza, sem mencionar que vocês já estão careca de me conhecer. Já, né? os ouvintes estão ficando careca já, né? E antes de tudo, vamos para os nossos e-mails. E-mail. Nerdmail. E bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Nerdrops, né? É, vamos estar falando de todos os e-mails e comentários enviados referentes ao Nerdrops 20. E aqui conosco está o senhor Huronix, apresente-se aí. Aqui é o Huronix e eu falo pra c... como vocês podem perceber no cast que eu participei e agora também. É isso aí. Mostrando que veio. É isso aí. É nozes, velho. É nozes. Bom, o Nerdrops 20 foi o Nerdrops Visionário, né? Que o nome B dele também seria Visionário de Carrola. Mas resolvemos manter um pouco de decência, decência, né? E resolvemos mantê-lo com o nome de Nerdrops Visionário. Estamos com os bons costumes e a ética moral arraigados, né? No fundo da nossa alma. O Oliver tá um poeta hoje. Primeiro vamos aos nossos recados, né? Vamos falar da Rádio Animix, né? Que mudaram os horários do programa e aí acrescentaram algumas reprises. Olha só, Oliver. A gente tá valendo alguma coisa, cara. Reprises, hein? Não. Tá vendo? Com reprise, ô louco, né? Isso quer dizer, isso tem que dizer alguma coisa. O programa passa de terça e quinta às 10 da noite. Vocês não vão mais almoçar assistindo a gente, mas não tem outros horários bacanas aí. Você pode voltar da faculdade ou ir pro trabalho. De repente, tomar um café com a gente, né? Olha só, olha que bonito, café com o Nerdrop. Olha aqui, pô, a ideia de vocês é, tipo, é ter um, todo dia no horário da Rádio Animix, cara, é ter um programa por dia. Vocês querem dominar a parada, é isso? Ah, cara, aí já tá com a gente, pô. Três horários nobres, mais o território à sua escolha, né? Vocês dominam a parada, parada. Não, voltando ao assunto, né? Rádio Animix, pra quem curte aí cultura japonesa, anime e mangá, né? Nós recomendamos aí, você pode acessar radioanimix.com.br. Resultado do Premium Podcast ainda não saiu, então fiquem ligados aí, comentando e perguntando que hora que sair, vocês serão os primeiros a saber. Em dezembro. No caso não, porque tomei uma sova bonita lá, chorando. Aí, com vocês, o maior funkeiro de São Bernardo do Campo. Porra. Calma, respira. Isso que é o problema de você falar em velocidade Mach 3, né? O seu surrogate não acompanha. Outra uma conexão de merda, né? Vamos aos comentários. O primeiro comentário é do Roku, que ele desabafa, né? Ele desabafa o seguinte. Bolar seu c***zão. Não tem estômago pra escutar o sucesso rampeira e sua letra bela sobre mulheres da vida. Cara... E isso daí, o fato do Polar não estar presente no programa hoje, deve ter sido uma maldição do Roku, né? Sem dúvida, cara. Porque, pelo que o Polar disse aí, ele tá rouco e não pode gravar. É, falando aí, Arine, o Sussi não mandou o Nerdrop definitivamente, não, né? Ó, oh, que bonitinha. Ele é tipo o Zagal do Nerdrops. Todos os participantes são fodas, o Oliver é o rei dos trocadalhos, o Polar é demais, morro de pena quando eu fico implicando com ele. Ó, oh, mimimi. E sobre o Guizão eu já falei. Ui. Ela falou o que de você, Guizão? Ah, eu não vou comentar agora. Opa. Enfim, é isso. Vida longa e próspera para além de 2012. E aí ela falou também que ela quase foi para o UNB sem escutar vocês. Baixou no último segundo para colocar no meu iTouch. Ah, que chique. Ela tem um iPod Touch. Bom, bom para ela, né? É. É, cara, eu acho que o pessoal tá meio achando que a gente sai no horário do Bom Dia Brasil. É, ela nem sabe que eu tô aqui às 2h40 da manhã e eu vou ter que acordar às 6 horas, né? E o Jackson manda João e Maria Winchester? Legal que os pais de Sam e Dean se chamavam mesmo John e Mary Winchester. Ah, meu Deus. Eu não acompanho muito a série, eu não tava muito ligado, mas é John e Mary mesmo, cara? Nossa. É o John Winchester e a Mary. Nossa, cara. Puta, isso daí foi... Ó, realmente o Nerdrops 20 foi o visionário, né, cara? Nome nome melhor não teria posto. Continuando aqui, T-Rex tocando cavaquinho? Cavaquinho? E feito um maníaco no trabalho não é a melhor forma de continuar empregado. Valeu, né, Drop? Bom, cara, se pegou mal aí no seu emprego e você vai ser mandado embora, aproveita e coloca lá o Nerdrops de página inicial no computador do seu chefe. Afinal de contas, Nerdrops Extreme. Bom, o Felipe McLeod também manda o seguinte: sensacional, o T-Rex de cavaquinho foi mesmo de matar. Unidos do Jurássico, né, cara? Agora... meu Deus. Agora, sobre o novo Conan com o Schwarz interpretando o pai do Conan, seria uma forma de respeitar os fãs e, quem sabe, iniciar uma nova era do personagem. Seria interessante. O Dolph Lundgren poderia ser uma boa escolha para assumir o papel do Barba. Agora, alguns filmes não deveriam passar nem como boato de continuações. Jurassic Park Dinosaurs? Pô, um filme Dinosaurs ia ser da hora, hein, cara? Gostava do desenho, mas um filme, né, demais. Zé Colmeia, meu, what the hell, cara? Quanto a Thor e Capitão América, estou com muita expectativa que os filmes sejam bons, mas enfim, é esperar pra ver. Um camarada meu falou que se o Michael Bay dirigisse o Thor, seria estoura. Tem que ser amigo seu mesmo, né, Zé? Vamos lá, tem aqui também o comentário do Michael Rebouças, ou Michel Rebouças, Michael. Tá com o Michael na cabeça, olha, velho. Com o Michael Bay explodindo na minha cabeça. Bom, e o Michel Rebouças aqui mandou outro apoio ao nosso participante SUS. Dollhouse já vai tarde. A próxima a ser cancelada vai ser Heroes. Anotem aí. Heroes tá pra ser cancelada desde a segunda? Isso que eu ia falar agora, cara. Isso daí... Não, às vezes é aquele velho ditado, né, cara? Vaso ruim não quebra. Bom, não posso deixar de parabenizar o podcast. Tá melhorando a cada semana. E abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também agradeço, meu irmão. O Stantes manda o seguinte: ele também colabora com a campanha do SUS. Aliás, ele sumiu no meio do Nerdrops, né? Enfim, outra edição excelente, engraçada e divertida. A melhor ideia foi a do João e Maria Winchester. Alguém tem que comprar essa porra. Olha, se comprar, se alguém ver, avisa a gente aqui que a gente der sarrafo em cima. É, o SUS já tá divulgando a ideia no Cruzeiro Gay que ele embarcou. Já, na Gaiola das Loucas. Exatamente. Alson de YMCA. E ele sumiu no meio do Nerdrops mesmo, teve um problema na conexão aí. E ele acabou não voltando ao mar. É, ele foi preparar o figurino, fazer o make-up. Exatamente. Ele tá ensaiando a dança do Cancan, né? E o grande comentarista de podcast Samuel Varela de Crato, Ceará, diz: Tiranossauros Rex armados? Cara, não sai agora da minha cabeça a imagem do Roy da série Família Dinossauro segurando uma arma e saindo para matar o seu chefe. Ah, muito bom. O Roy é o amigo Tiranossauro dos bracinhos quentes. Sensacional, velho. É, muito bom. Mas como é que ele vai fazer pro Peco pagar arma, na, tipo, nas cotas, velho? Não dá. Ah, meu Deus. Ele tem que federar, tipo, tudo no peito, tá ligado? Coçar o saco nem me viu, né? Fato. Mordia o saco, né? Era mais fácil morder o saco. Pô, já que a gente tá falando de Tiranossauro Rex aqui, eu nem faço o seu jabá de novo. Tá bom, então agora vamos diminuir o ritmo e pra acessar o blog huronikaze.com.br e vocês também me acham no Twitter, twitter.com/huronikaze. Ou é só perguntar pro pessoal do Nerdrops aí, encher o saco deles, qual é o louco que tava falando rápido pra caralho, que eles passam o link, né? Mais fácil. Ou perguntar pra gente também que é o maior funkeiro de São Bernardo do Campo. É nós, velho, tá ligado, mano? É tipo assim, mas nada, tá ligado? Tá, beleza. Segue pro cast, então. Nosso cast express, né, Oliver? É, vamos lá. Abração. Cinema. Vamos aos destaques de cinema. 2012 destrói nas bilheterias. Outro nome pode estar sendo cotado para o Hobbit. Mais nomes para o elenco de Thor. Confirma o diretor de Piratas do Caribe 4. Ator diz que filme de Modern Warfare pode acontecer. Mais atrizes nos rumores de Homem-Aranha 4. Ator de Lost pode ser Khan em sequência de Star Trek e não deve acontecer antes de 2012. Filme de 20 mil léguas é adiado e perde diretor. Ator já fala de Homem de Ferro 3. Daniel Radcliffe vai parodiar Crepúsculo em episódio de Os Simpsons. Todo mundo tá mais ou menos inclinado para odiar, né, Crepúsculo? Né? Magic people, voodoo people. Bem, e na moda dos vampiros, né? Saiu um novo vídeo aí do filme Daybreakers, né? O vídeo ele é parecido com o vídeo de utilidade pública. Com a falta de sangue que os vampiros estão tendo atualmente, incentivando a população a doar sangue pros vampiros, né? Vocês assistiram o vídeo? Ah, cara, é um vídeo curto, né? Mostra aí o que veio, Daybreakers, né? Na verdade, é uma tentativa de contar a história de vampiros de uma maneira um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado, né? E aqui conta, né, que em 2019, um vírus, ele transforma a maioria da raça humana em vampiros, né? Acontecendo isso, todo o sangue, né, disponível no planeta, ele vai ficando escasso, né? E ainda mais um detalhe do roteiro aí, que ao mesmo tempo que acontece isso, né, um pesquisador, ele está indo atrás de uma maneira para salvar os seres humanos restantes na Terra, né? E pode ser aí que entre um pouco de conflito para agitar o filme, né? Na verdade, o Daybreakers, né, ele tem direção dos irmãos Peter e Michael Spierig, e tá chegando aí 8 de janeiro de 2010, né? Daqui a pouco tá aí. Daqui a pouco tá aí, né? E no elenco tem Ethan Hawke, William Dafoe, Claudia Carvan, Michael Dorman, Vince Colosimo, Isabel Lucas e Sam Neill. Mas a história de vampiro tá um pouco... A gente tá um pouco cansado, né? Justo agora, com o Crepúsculo e tudo mais. Esse daqui falta sangue, no Crepúsculo falta conteúdo, né? Então... Falando a história de vampiro em si, sabe? Muito vampiro ao mesmo tempo, já deu no saco já. Ah, mas é a volta, né, cara? Porque se você for pegar a entrevista com o vampiro, também foi uma onda de vampiros aí, né? Cara, mas foi uma onda de vampiros boa, né? Ah, mas foi a primeira, né, cara? Agora a referência que a gente tem, porra. Na verdade, não é onda, né, cara? É uma maré que sobe e baixa, cara. Porque... É, vampiro e zumbi não morre nunca, né, cara? Sempre tem, cara. E, sinceramente, a melhor que tem é do Drácula, de Bram Stoker aí, do Francis Ford Coppola, né? Que acho que conta o mais tradicional dos vampiros aí. O romance, né, do Bram Stoker e tal, que é, eu acho que é o ponto máximo, né, das histórias de vampiros no cinema, né? Daybreakers, deve ser que nem Blade, mais ou menos, uma tentativa de colocar um diferencial nos vampiros modernos, né, cara? Deve ser que nem Blade? Blade. Tomara que não, né? Porque, ó, mas eu vou falar uma coisa, viu, cara? O Blade, ele é um Daywalker, esse daqui são os Daybreakers. As pessoas andam reclamando muito do Vampiro dos Crepúsculos, né, cara? Que eles brilham de dia e não sei o que e tal, e falam que o Drácula de Bram Stoker, que era um bom filme. Só que eu reassisti ele há um tempinho atrás, cara, e o Drácula do Bram Stoker também sai de dia, hein, velho? Mas isso daí é... tem aquele lance, né? Quanto mais velho o vampiro, ele fica mais forte, né? Eu não sei no caso do Drácula. No filme ele sai sem poderes, tipo, ele não tem praticamente poder nenhum, só que ele sai de dia, entendeu? O poder dele vem da noite, não a vida dele, entendeu? Eu assisti Crepúsculo, cara, acho que em umas 6 partes eu dormi em todas. Agora eu pretendo assistir Lua Nova só pra ter a chance de fazer uma boa resenha aqui no Nerdó. Bom, e como todo mundo sabe, né, Roland Emmerich marcou a sua volta no cinema catasta aí com 2012. O cinema desgraceira. É, o cinema desgracento, né, lazarento. Miserável, mequetrefe. Ele pela 24ª vez, ele destrói o planeta de novo, né. E vamos ver, né, estreou no último dia 13 de novembro. E por mais que o filme seja, acho que, né, um conteúdo totalmente esperado aí por quem já presenciou aí vários dos outros filmes do Emmerich. Ah, bosta. Achei que era porque já presenciou o fim do mundo. Ô, Guizão, você tá no fim do mundo. Não, eu tô do lado. O fim do mundo é uns 30 quilômetros pra lá. Mas, enfim, aí chegou o filme apocalíptico, né? Que conta aí com John Cusack e Woody Harrelson. E ele já bocanhou, cara, 65 milhões de verdinhas só nas bilheterias americanas, né? Somando aos outros lugares do mundo, já marca aí 160 milhões de dólares, né? Num curto espaço de tempo. E todo investimento aí, pra quem não sabe, levou aí 200 milhões, né? Cara, todo mundo já sabia, né, cara? Efeitos especiais à torta direito. E é um filme nitidamente, né, pra agradar a audiência aí de maneira visual e só, né, cara? Quem quiser ver, acho que vale a pena conferir. Pelo que eu vi no trailer, eu ainda não tive oportunidade de ver. Vou ver essa semana ainda. Mas eu acho que sim, né? Não vai esperar conteúdo do filme, né? Vai se deleitar visualmente só. É, eu não vi também. Também não tenho interesse em ver, mas... Eu tava vendo o making of, né? Uma entrevista com o pessoal que fez e tal. E a hora que eles pegaram o storyboard, tava escrito assim, explodiu uma, alguma coisa, aí tá escrito assim no storyboard, a maior explosão já vista pela humanidade. Vai vir um tsunami, o maior tsunami da Terra, tá ligado? Os caras falam assim, meu, é tudo gigantesco, não tem nada pequeno no filme. É verdade, eu posso falar porque eu vi, né, no final de semana passado. Ah, então enfim, uma opinião relevante, vamos lá. E é assim, é muito cheio de efeito especial, eu posso até falar assim que às vezes chega a ser cansativo, porque parece filme do Vin Diesel, sabe? Dá pra perceber uns 3D foda, assim, no filme. O final, cara, é surpreendente. Pô, você não espera mesmo. O Roland teve uma sacada muito foda de final de filme, mas assim, o conteúdo dele realmente é explosão e carro voando e bombas e a tsunami gigante foi a melhor cena que eu gostei do filme. Vamos dar um spoiler? Muda o spoiler então, vai. Pula aí. Minuto aí. O pessoal descobre que o mundo vai acabar em 2012, em 2009, e o governo americano começa a construir três arcas gigantescas, tipo Arca de Noé, pra salvar todos os governantes e senadores dos países envolvidos nas construções da arca. Aí leva toda aquela questão de salvar a humanidade ou não, só salvar os políticos, entendeu? Mas e é isso. Aí só pra político ou tem aquele lance de médicos, cientistas e... É, então, salvar as pessoas importantes pra repovoar a Terra com genes bons depois. É mais ou menos assim. Digamos, então, como que chama aquele filme do Meteoro? Impacto Profundo, é isso? Isso. Eles fazem, eles levam, né, todas essas pessoas aí importantes aí pra um bunker, o resto que se foda aí. É, mais ou menos assim. E, tipo, quem é fodão, quem tem dinheiro, compra por $1 milhão o ingresso, entendeu? Só que você tem que comprar. Aí, só que aí, no final, tem aquela jogatina de, ah, vamos salvar a humanidade, porque todo mundo é importante, mimimi e tudo mais. Eles sobem na arca, quem consegue, quem não consegue se fode e morre. Aí mostra as três arcas, assim, no final, mó bonitinho, com o sol nascendo e tal. E essa arca é o quê? É barco mesmo? É um barco gigantesco de aço. Eles fazem com um material mó potente lá, que pode sobreviver ao impacto da água e tudo mais. Ah, então não é bem muito surpreendente, não. Ah, é que a gente não espera o final, tipo, pro fim do mundo, todo mundo pensa, ah, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer e o filme já era, entendeu? Igual o Impacto Profundo. A Sheila virando água já era catástrofe, né? Quanto mais o mundo todo, né? Cara, os três últimos filmes que eu lembro, assim, do Roland Emmerich, né? Eu fiquei empolgadaço por causa do trailer. Desse daqui, assim, por mais que ele gere uma expectativa, eu já sabia que não era pra tanto. Mas, no caso, tem aquele 10 mil antes de Cristo, né? Que, cara, eu esperei numa ansiedade absurda. Eu vi o trailer, eu fiquei, sabe? Eu fiquei atônito, cara, porque cenas muito legais, efeitos legais, e no final, né, era só realmente o que ele sabe fazer de melhor. É zoado o filme. Filmes inteiramente em CGI, né? Pra quem não lembra, aí, um dos primeiros filmes do Emmerich, né? Envolvia destruição também, só que pelo menos era entre dois soldados mortos, né, do Vietnã, que era o soldado universal, cara. Van Damme versus Dolph Lundgren. Esse ele acertou, hein? Os rumores do Hobbit não param, né, cara? A previsão da estreia dele já é pra 2011, eles ainda estão escolhendo o elenco, né? O diretor, né, o Guillermo del Toro, cogitou esse tempo atrás aí a participação do Viggo Mortensen, né, com o Aragorn, e dele mesmo, no papel de um monstrinho e tal, que vai morrer rápido. E a última novidade foi o seguinte, o veterano Brian Cox, né, que foi conhecido aí como Coronel William Stryker, do X-Men 2, vai ter a participação no elenco do prequel do Senhor dos Anéis. Ele tá sendo cotado para ser um dos 13 anões que se juntou a Bilbo em sua jornada aventuresca, né? E os boatos ainda são mais específicos, dizem que ele vai ser o anão Thorin Escudo de Carvalho. Ah, cara, eu achei a escolha legal, cara. Eu acho ele um bom ator. Ele é uma das poucas coisas boas, assim, no filme Troia, que ele encarna o vilão mesmo, né? Ele tá na trilogia Bourne aí também. Cara, é um ator legal. Agora, se quiser, cara, já contratar os outros anões, cara, só consultar aquele filme... Sete Anões. Não, cara. Branca de Neve. Branca de Neve lá era o mais macho, né? Se for da Disney. Mas aquele... O 13º Guerreiro, do Antônio Bandeiras, lá tem uns caras, meu, que eu acho que caberia certíssimo aí na descrição do Tolkien, cara. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. Ô, oh, claro. Podia juntar uma... Nossa, tem muito cara que dá um anão perfeito também, né, velho? Lá, cara, pô, era só você cortar as pernas dos caras, bicho. Nada mais. Era só ele se ajoelhar num sapato, entendeu? eu ir pro set de filmagem. Partindo no esquema Ananias. Pois é, exatamente. Faz um buraco no chão, bota a canela lá dentro. É, cara, esse O Hobbit aí, né, cara, ele provavelmente vai ser outro filme aí baseado na obra do Tolkien que deve ir gente pra caramba. Então até o... Eu acredito que até a metade do ano que vem a gente vai estar escutando de escalação de elenco ainda, cara. Sem dúvida. Bom, depois da notícia de que Dominic Cooper poderia ser Fandral na adaptação cinematográfica de Thor, a Variety informa que o ator não vai ser cotado para o filme, né? Compensação, ela dá o nome de atores que irão compor os três guerreiros de Asgard, né? Que é o Fandral, o Hogon e o Volstagg. Os artistas que foram escolhidos pelo diretor Kenneth Branagh são Stuart Townsend, que faz a Liga Extraordinária, o Ray Stevenson, que faz o Justiceiro, e também o Tadanobu Asano do Mongol. E além disso, a atriz Jamie Alexander faz o Kyle Exile e relevou seu perfil no Twitter que ela vai ser a guerreira asgardiana Sif e já começou o seu treinamento. Nossa, o treinamento pra ser uma guerreira de Asgard, hein? Oh, chique, hein? E Thor vai estrear nos cinemas dia 20 de maio de 2011. Olha, cara, eu acho esses nomes bacanas. O cara que fez o segundo Justiceiro, eu achei bacana pra caramba. Cara, você percebeu que na net, cara, em nenhum site, eu acredito que aqui do Brasil, houve notícias referentes ao filme novo do Justiceiro? Não, quase não se fala dele, né? Entendeu? Tá certo, ele foi direto pra DVD, né? Imagino eu que foi por causa da violência, né? Não dá pra você soltar um filme desse com censura 13 anos, cara. Mas, cara, é de pôr Jack Bauer no bolso. Ele sabe atirar, hein? Tá louco, hein? Pô, mas eu acho que, de todo esse elenco, eu acho que o que vai ser o maior nome cotado mesmo é o do Anthony Hopkins, né, cara, que vai fazer o Odin. Tem outra novidade aí também no elenco do Thor, que é o britânico Idris Elba, né, que ele já fez aí vários filmes, um deles ele fez o Pica na Pedra, uhum, né, o famoso Rock and Rolla. Ele apareceu também no Extermínio 2, se não me engano. O Idris Elba, ele também tá aí no filme A Colheita do Mal, né, junto com a Hilary Swank. Cara, e o que eu tô achando, assim, pelo menos de um, né, de um conto nórdico, vamos dizer assim, uma miscigenação foda, né, cara? Pra quem esperava branquelos gigantes e fortes, já temos aqui japoneses, né? Asiáticos. Não são japoneses, Oliver. São mongóis. Acho que o mais próximo da parte norte mesmo que tá no filme é esse mongol ainda. É, cara. Ah, esse, não sei se vocês sabiam, mas esse Stuart Townsend, ele que era pra ser o Aragorn, cara. Ah, é? É, ele tava escalado pra fazer o Aragorn. Eu não sei que desentendimento que ele teve lá com o Peter Jackson, ele acabou saindo e só assim que chamaram o Viggo Mortensen. Que tirou a sorte grande também, né? E pra quem não sabe, né, o Sean Connery, ele deixou de estrelar o Senhor dos Anéis, cara, pra fazer aí a Liga Extraordinária, cara. Ele deixou de ser o Rei Théoden, né, pra fazer esse filme maravilhoso aí. E quem é Rei Théoden perto de Quarterman, né? Ah, cara, com certeza. Pelo menos ele tem a mira melhor, né, cara? E durou mais também. E depois da exibição do seu último filme, né, o Nine, que não é aquele filme dos bonequinhos, no último domingo, o diretor Rob Marshall, que também dirigiu Chicago, ficou fazendo uma coletiva respondendo algumas perguntas, né? E durante as perguntas, os projetos vieram à tona. Aí o Marshall já disparou o seguinte: Piratas do Caribe 4. E acrescentou: sabe como é, né? É algo que me foi oferecido que nunca no mundo eu achei que iria fazer, mas depois me veio. Por que não? Robert disse o seguinte, que já teve uma reunião maravilhosa com o Johnny Depp e que ambos estão muito animados em trabalharem juntos. O título do filme vai ser Pirates of Caribbean, né? On Stranger Tides. E a história é baseada no livro On Stranger Tides, de Tim Powers, que vai falar sobre Jack Sparrow e na busca da fonte da juventude. A estreia do filme ocorre no verão americano de 2011. Bom, como a gente disse em notícias passadas, né, tem-se a previsão de que o vilão vai ser um comandante de um navio todo engenhoca, steampunk, com mecanismos e tal. Talvez apareça o Geoffrey Rush também. Tomara, né? Tomara, né, cara? Que o Barbossa, o cara é foda demais, cara. Na verdade, eu acho, assim, na minha opinião, cara, eu acho que tinha que esquecer Johnny Depp, cara, e fazer o quarto filme só com o Geoffrey Rush, cara. Acho que ia render um filme bala. Eu vou te falar, eu gostei muito do Johnny Depp no primeiro filme, tá ligado? O jeito dele ser feito eu achei muito bom, só que eu achei que ele foi ficando escrachado demais nos outros, cara, e acabou perdendo o diferencial que tinha no primeiro. É a repetição, né, cara, porque Piratas do Caribe, se eu não me engano, ele foi feito com o intuito de ser um filme só, entendeu? Isso. Ele não foi feito tipo um Matrix, que era um projeto que, na verdade, era uma trilogia, só que os caras deixaram uma pontinha de um gancho, que caso fizesse sucesso, teria os outros dois, né? E assim aconteceu com Matrix. No caso do Piratas do Caribe, não. Eles tiveram que buscar gancho em um monte de lugar no primeiro filme, cara, pra gerar os outros dois, cara, né? E aí resultou aí nos filmes que não foram tão legais, assim, pelo menos em questão de roteiro, né? Ah, cara, mas eu acho o terceiro filme fantástico. E eu acho a abertura do terceiro filme, cara, sem igual, assim. Eu acho que poucas aberturas do cinema, cara, são hollywoodiano, são tão boas quanto aquela primeira abertura do terceiro filme, que eles estão cantando aquela música dos piratas que o pessoal tá sendo enforcado. Sim, sim. Nossa, eu acho demais aquela cena, cara. Não, tudo bem que o filme, ele pode ser falho no roteiro, que às vezes aquela questão do pessoal, aquela vira-casaca que teve direto de uma parte pra outra pode ter confundido um pouco. Uhum. E foi um dos pontos mais criticados do filme, né? Mas eu acho que visualmente o filme se segura sozinho, cara. Foi um filme que, após produção, teve muito esmero. Teve. E outra, cara, é Disney, né, velho? É Disney, cara. Aquilo é filme mais pra, né, apesar de ter certa violência, Piratas do Caribe, né, com certeza tem, mas é um filme, acho que, pra toda a família, né, que sempre foi o intuito da Disney. Acho que isso daí, quando ela vai fazer um filme sério, ela usa o selo da Touchstone Pictures, né? Quando usa o selo Disney mesmo, originalmente Disney, tu pode esperar algo do gênero. Falando em Johnny Depp, né, cara, ele deve ter bebido da fonte da juventude. O cara tá com 46 anos, bicho. Ô, é que você não viu o Keanu Reeves, cara. Eu tava vendo um vídeo falando sobre ele, cara. Tem uma foto dele em 99, em 2009, que você desacredita, cara. Ele tá com a mesma cara. Não, tá certo que, né, tem as suas diferenças, mas, ó, o Tom Cruise já tá beirando 50 anos. É. Outro que tá, acho que com quase 50 anos é o Viggo Mortensen, cara. Esse tá conservado, hein? Cara, vou te falar, a galerinha tá dormindo, bem, né? Dormindo no formal. Com certeza. Ou então vou comprar o surrogate de ponta, né? Bom, eu vou colocar no post, já que hoje a gente falou sobre isso, eu vou botar no post o vídeo que fala sobre o Keanu Reeves ser imortal. Bom, e como sempre, a criatividade acabou em Hollywood e agora eles vão se basear também nos games, né? Além da famosa série de filmes de Segunda Guerra de Spielberg e séries como Band of Brothers e agora The Pacific, também pode ser que aconteça uma adaptação de Call of Duty com o sucesso de vendas Modern Warfare 2. Na verdade, quem deu as boas novas aí foi o Kevin McKidd, né? Que vocês já podem ter conferido aí na série Roma. E ele disse que a ideia do filme tá ganhando força lá em Hollywood, né? O ator também já faz trabalho de dublagens, né? Como o Capitão Soap Matevich do game Modern Warfare 2. E o que ele declarou aqui foi que a produção queria um escocês durão pro papel. Né? É, o escocês durão pra fazer um papel de americano, né? É, ele se julga uma segunda escolha aí depois do Gerard Butler, né? Gerard, This is Sparta Butler. E ele não tinha, né, nem ideia do sucesso que o game seria, né? Porra, também, né, cara? O Modern Warfare 2 já rendeu 310 milhões de dólares, cara. Só nos Estados Unidos, né, cara? Porra, que cinema ultimamente que tem dado isso aí de renda nos Estados Unidos? É. São 310 milhões de dólares de lucro lá nos Estados Unidos, né? E o SUS, com a sua versão gratuita da TAM, não funciona. Coitado. Não contribuiu, se f***, né? Bom, cara, eu não sei se vai virar um filme bom. Ah, cara, vou te falar. Bom, pode até ser um filme bom, mas ele vai ser só mais um. Sei lá, eu acho que eles vão seguir pela linha do Falcão Negro em Perigo, sabe? É, então, cara, mas vamos dizer assim, tá bom, vamos fazer um filme de guerra baseado nos games. Você não tá trazendo novidade nenhuma. Você não tá trazendo um Resident Evil, você não tá trazendo, sabe, o tão esperado Castlevania. Ah, sim. Um Metal Gear. Não, cara, ele não vai trazer novidade nenhuma, cara. Ele vai fazer o quê? Um novo Resgate do Soldado Ryan? Também. Eu acho que a ideia do pode até lucrar, né? A gente pode até morder a língua e tal, mas eu acho que não vira, não. Porque por mais que você use os personagens do jogo, vai acabar ficando a mesma coisa. E durante a festa, né, do lançamento do Blu-ray do Star Trek, o J.J. Abrams falou pra Comic Sun, né, sobre a continuação do filme. É, ele disse o seguinte: a verdade é que qualquer outra pessoa dirigindo quebraria meu coração. Eu me diverti demais com o pessoal, mas é impossível saber quando o roteiro vai ficar pronto. E depois, ainda precisamos ver se é a história ideal. Se será bom pra mim e pra minha família. Ainda é cedo pra dizer, mas sem ver o roteiro se eu dirigir o filme. Já começou falando, né? E pra John Chu, que o Sulu, A questão é mais... O Sulo versão macho, né? A versão macho dele? É versão macho do Ricardo Sulo. É. Ele disse o seguinte: eu nunca tinha feito um filme grande de ação e nunca tinha treinado tanto antes. Pode ser divertido ficar só dentro da nave da próxima vez, não sei o que vai acontecer. E ele vota pela presença do Khan também, né? Ele diz o seguinte: ele é o mais malvado de todos e tem o penteado mais legal. Ih, nem tão macho assim, viu, olha. Leonardo Limoy, né? Já acha que ele não é mais necessário no filme. Eles têm Zachary e Quinto. Eu fui útil pra fazer a ponte entre a equipe original e a nova. Isso já foi feito. O elenco novo é ótimo e a química entre eles é apropriada. Sinto que servia a um propósito e estou feliz de ter participado. Se me telefonarem, eu vou atender. Mas não vou ficar esperando essa ligação. E pra completar, né? Se depender do produtor Damon Lindelof, o filme não deve chegar às telas antes de 2012. Ele acha que é muito apertado fazer pra 2011. Se fosse o seu caso, já teríamos que estar escrevendo, disse. Ele ainda acha que os fãs podem esperar alguma surpresa em relação à cronologia para a continuação. Cara, eu vou te falar, até que o Leonardo Nimoy, ele envelheceu bem, né? Ele não apodreceu, digamos assim. Uhum. Agora, se o William Shatner aparecer pro Chris Pine, né? Ah, eu sou você amanhã, o cara se mata lá. Nossa, na hora ele arranca, parte os pulsos. Essa, cogitando sobre tal, sobre o Khan, né? Acharam que quem poderia substituir Ricardo Montalbán no papel do vilão seria Nestor Carbonell, né? Que ele interpreta o personagem Richard Alpert em Lost, que também é produzida por J.J. Adams pra ABC. Bom, o Nestor Carbonell, né, cara? Quem não sabe é aquele cara que tem lápis no olho o tempo todo. Cara, isso é foda, né? Mas ele tem mesmo. É que é verdade, mano. Cara, ele fazendo o prefeito, velho, do Batman. Você olha o cara e fala, mas esse cara passou lápis, é impossível. É, não tem jeito, cara. Eu sempre achei tudo o que ele faz tem essa porra, cara. É impossível de... Né? Outro dia eu fiquei analisando uma foto, peguei uma em alta definição, falei, não é possível. É lápis. Isso não é natural, isso não é natural. Eu fico inconformado, porque não é possível, né? Será que o cara deve ter algum contrato antes de ele entrar pro elenco e tal, que fala que ele tem que usar alguma coisa que ele quer esconder? Eu não sei, cara. Vai saber. Ai, caramba. Português geralmente usa o lápis na orelha, né? Mas voltando ao assunto aí, meu, tudo que tá saindo de Star Trek ultimamente eu tô meio que no esquema entusiasta, né? Porque, na minha opinião, Star Trek foi o melhor filme desse ano, cara. Não, eu não concordo. Qual que seria pra você, Dona Kel? Depois que eu vi Inglourious Basterds, Star Trek tá em segundo pra mim. Ah, cara, eu não achei... É a questão, né, cara? É filme de nazismo com Quentin Tarantino. Eu acho que tudo que faltava no Star Trek antes, cara, o J.J. Abrams colocou. O elenco tá legal, a história tá legal. Cara, ele só rebutou 50 anos de saga, desrespeitar em nenhum momento a série ou os filmes antigos, cara. Isso é verdade. Isso é pra poucos, hein, cara. Fãs, aqueles trackers mais chiitas, né? O fato de não ter gostado, eu entendo, né? Acho que todos os elementos da série e dos filmes anteriores estão lá com uma roupagem melhor. Não, quem não gostou não entende, então. Porque eu conheço um cara que ele é simplesmente viciado em Star Trek. Ele que me mostrou Star Trek. E ele tem até a camiseta, assim, azul com o símbolo da federação, mó da hora. Ele simplesmente amou o filme, entendeu? Então, quem não gostou tem merda na cabeça. Olha só, causando polêmica aqui, hein? É nóis. A Kel vai entrar pro hall de alvos, né? Ela e Vitor Rodrigues. O Vitor Rodrigues só não morreu até hoje por um atentado terrorista, porque ninguém sabe onde ele mora, velho. É, ninguém sabe onde ele se esconde, né? Ah, cara, mas pra mim é isso aí, cara. Nesse ano aqui, eu, primeiro lugar, Star Trek, que eu daria. Segundo lugar, mais porque eu sou fã da série, eu daria pro Watchmen, cara. Então, pra quem tava esperando o remake de 20 mil Léguas Submarinas, né, a Disney colocou ele na geladeira, né? O projeto, que era pra iniciar a produção em fevereiro, foi adiado por tempo indeterminado. E o diretor MCG também abandonou o barco. Tô golpeado? A mesma praça. Também tava tendo boatos de que o Will Smith viveria o Capitão Nemo, mas o elenco nunca chegou a ser confirmado, né? O roteiro desse remake de 20 mil Léguas Submarinas ia mostrar a origem de Nemo, tá? Não é o peixinho. O capitão do submarino da guerra Nautilus. E na trama, o marinheiro era fugitivo que ia se aliar a um naturalista, que era uma mulher misteriosa. E o capitão de um submarino fantástico ia em busca de uma civilização aquática perdida. O próximo projeto marítimo da Disney será provavelmente o quarto filme do Piratas do Caribe, que deverá iniciar a as filmagens em maio, com direção de Rob Marshall, que fez Chicago. Cara, eu acho que 20 Mil Léguas Submarinas foi aquele papo que o Jurandir falou um tempo atrás, sabe? Sobre valer a pena, solta a notícia de que vai ser feito pra ver a repercussão, pra depois ver se vai virar ou não. O 20 Mil Léguas, ele é que nem submarino, né? Ele até boia, né? Mas foi feito pra afundar. Ah, cara, é que nem você falou, né? De repente ele solta a notícia no ar, vê se interessa alguém. Mesmo porque é um filme meio que aclamado na época, né? Mas é, assim, falando em termos, né? Acho que até merecia um remake sim, né? Filme da década de 50, se não me engano. Agora, acho que pra mim ninguém tira a versão do Nemo do A Liga Extraordinária. Pode ser até um filme ruinzinho, mas... Aquele Nemo é muito bom. Aquele Nautilus é demais. Aquele Nautilus e o Nemo era irado também, né, bicho? Nossa, tinha umas lutas com a espada lá, que puta que pariu, né, cara? Ainda pagava de bandido ainda, né? O nego dava uma arma na mão dele, não, a minha arma é outra. Ele foi fichava. O cara foi... O cara, além de ser... Ele filosofava lutando, né, cara? Filosofava. Qualquer um, cara. Cara bom. Ele vai, pagou ingresso aquele Nemo, velho. Farhan Tahir, né, que fez o Raza no primeiro Homem de Ferro, que foi o sequestrador do Tony Stark, circundou alguns rumores, né, que ele poderia voltar na trilogia como um mandarim. Ele fez as seguintes declarações: em alguns momentos, né, os roteiristas querem apresentar o mandarim na história e o meu personagem é o líder dos Dez Anéis. Estamos deixando essa possibilidade em aberto porque parcialmente faz sentido deixar um pouco de incerteza para as pessoas especularem sobre o assunto. E ele também discursou, né, um pouco sobre os planos de Jon Favreau em montar a trilogia. Eu não quero falar por ele, mas meu instinto diz que o segundo filme não seguirá uma linearidade. Eles querem expandir o personagem para mostrar que ele não se trata de uma saga linear como o Senhor dos Anéis. Eles vão criar um elo, mas a ideia é criar ao menos mais um Homem de Ferro e daí partir para os direitos para os Vingadores, completou o ator. Pô, cara, se fizer assim, sem linearidade, mas com alguns personagens, né, cara, eu acho que vai ficar bacana. Ou eles podem ferrar a franquia, né? Entrando no ferro. Sendo Homem de Ferro, eu boto fé, cara. Ah, eu gostei do filme também. Não, o filme é bom, né, cara, mas quando surge o papo de, sabe, trilogia, pô, nem acabou o 2 ainda, os caras já estão falando um terceiro filme, né, e já vão aí reaproveitar parte do elenco do primeiro pra fazer outro papel. O papel é importante, né, porque é o Mandarim, é o arqui-rival aí, o arqui-inimigo do Homem de Ferro. É, não é um vilãozinho qualquer, né, cara? Entendeu? E o cara é berez, né, porque ele é careca. Ah lá, defensor dos carecas à vista. Bom, espero que dê certo, né, cara? Porque o primeiro filme é muito bom e eu acho que o cara não vai cagar nos outros dois, não. Espero, né? Televisão. Então, a Fox já começou a planejar a Treehouse of Horror 22, que é a nova edição do tradicional episódio de Dia das Bruxas, né, dos Simpsons. Que, só um adendo, é um dos melhores episódios que se passam nos Simpsons. Né? Sim, sim. E em 2010, um dos parodiados será a série Crepúsculo, e Daniel Radcliffe dublará a versão amarela de Edward no episódio de Dia das Bruxas em 2010, intérprete de Harry Potter, emprestado a sua voz é Edmund, que irá se apaixonar por Lisa, para o desgosto de Homer e do pai do Edmund, que é o Conde Drácula. Custa lembrar também que quem faz o galã entre aspas, né? Twilight, o Robert Pattinson, viveu também Cedrico Diggory nos filmes de Harry Potter. Viveu e morreu, né? Viveu e morreu. Quer dizer, o Radcliffe, ele vai zoar aí o Pattinson e é o sujo falando uma lavada. Né, cara? Sabe o que eu acho legal dos Simpsons, cara? De verdade. Apesar que esse não é a questão, né? Mas eu acho legal que mesmo quando vai zoar um personagem, é o próprio ator que faz a voz dele, né, cara? É, geralmente, até então era, né? Aqui eles fizeram... Eu não sei se de repente deve ser porque os atores aqui já tiveram uma proximidade aí na produção do filme do Harry Potter, né? Que é o Cálice de Fogo, é isso? Ele morre no Cálice de Fogo, mas ele tá dentro. Entendeu? Do filme. É que os dois atuaram atuaram juntos e tal, e agora o Robert Pattinson tá aí nesse sucesso todo com a saga Crepúsculo, e no final aí vocês vão poder conferir aí no episódio, né, o Treehouse of Horror, o Radcliffe aí parodiando a série Crepúsculo, como se precisasse mais, né? Ser parodiado, é. Mais alguma coisa aí? Os episódios dos Simpsons, né, cara, eu acho que assim, os de Dias da Bruxa, eles são tão importantes, né, que esses especificamente em DVD à parte, né, cara? Saem à parte. Além do box da série, né, comum, eles saem à parte em DVD também, cara. Eu acho legal também que é tudo diferente, né, cara? As apresentações, assim, então, tipo assim, roteirista, tipo Oliver Pérez, fica tipo Oliver Olhos de Sangue Pérez, tá ligado? Eu achei engraçado isso. Eu achei que ia aparecer todo mundo careca na abertura. Com Homer. Esse último, por sinal, cara, a Marge tá falando, apresentando a série, aí começa a aparecer os comerciais da Fox na tela, tá ligado? Tipo, pá, sei que, Jack Bauer no cantinho, 24 horas, ela pega o Jack Bauer e bota no micro-ondas, aparece o House, ela cola o House na geladeira, tá ligado? Corta os caras, nossa, é muito engraçado. É, o legal dos Simpsons é isso, porque eu acho que até às vezes com os desenhos aí, os desenhos comuns, episódios comuns da série aí, todos eles têm uma nuancezinha que eles dão de diferente em cada introdução, né? É, isso é legal. Quer dizer, não tem preguiça, né, cara? Tá aí o sucesso, 20 anos de Simpsons, né, cara? É, já é a maior série do mundo, né, cara? Bom, e a nova série do Steven Spielberg, né, The Pacific, que acabou de ganhar um novo trailer. Pra quem não sabe que série é essa, você não escuta Nerd Drops. E diz o seguinte, ele fala sobre algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial no estilo Band of Brothers, né? Vai se retratar a campanha feita pelos Estados Unidos contra o Japão e vai mostrar todas as dificuldades enfrentadas pelos fuzileiros navais em ilhas repletas de perigos. Oh! Tanto por parte dos inimigos quanto pela natureza. O seriado 10 capítulos, né, tem estreia marcada pela HBO, que já garante uma qualidade praticamente impecável. E TV, HBO. HBO. E pra março de 2010. Bom, cara, o vídeo é muito bacana. Eu lembro muito o Resgate do Soldado Ryan. Lembra muito Band of Brothers. Band of Brothers também. E eu acho que, tipo assim, pelo vídeo que lançou, ele não me mostra nada diferente. Não me mostra nada diferente por um filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial, mas ele me mostra uma produção absurda pra uma série de Segunda Guerra Mundial. É, dessa vez aqui eles vão enfocar campanhas do Pacífico, né? É. Então, quer dizer, vai mostrar mais a guerra contra o Japão e tal, e a guerra, né, toda por esse ângulo dessa vez, né? E, cara, voltando a notícias anteriores ainda comentadas hoje, é o que a gente fala, né? Aquela adaptação do Modern Warfare, né? Nada mais é isso que estão vendo agora. É, só que Segunda Guerra Mundial, né? É, Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tem vários jogos que eu acredito que vai ser parecido, que tem o Call of Duty World of War, tem o Medal of Honor e uma série de outros aí, né? Pô, eu acho que essa série vai ser tão foda quanto Band of Brothers. É, eu acho, cara, o único empecilho aí pra um sucesso dessa série, cara, vai ser a dita cuja repetição, cara. Eu acho que é a mesma coisa sempre, cara. O Steven Spielberg, ele tá extremamente marcado, né, com esse lance de Segunda Guerra, porque não é só Band of Brothers, né, agora tem o The Pacific, tem o Resgate do Soldado Ryan, tem a Lista de Schindler. Então, quer dizer, ele tá repetindo a receita, cara, ao máximo, né? A única diferença aqui é que ele tá enfocando diversas partes da mesma guerra. Por mais que tenha saído bastante filme, assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, não cansa, né? A gente não cansa de ver gente com pernas e braços arrancados, sangue, explosões. Tem muita gente que adora isso e não vai cansar de ver esses filmes. Então pode... O Guizão, ele deve gostar bastante, né? Porque os Jogos Mortais elevado à onésima potência. É, os Jogos Mortais, Segunda Guerra Mundial em massa. Graças ao trailer que eu assisti ontem, né, eu acabei comprando aí o box do Band of Brothers na Submarino também, que eu nunca vi, então... Nossa! Mentira dela, ela baixou. Se você não comprar uma série, um box de 10 CDs, cara, a R$39,90, cara... Você não tem por que você comprar nada na sua vida. Não, então... Né? Deixa quieto, né, cara? Eu mesmo, eu comprei o box, acho que foi uns 3 anos atrás, cara, eu paguei R$59 na época, e ainda assim foi um preço bom pra 10 DVDs, né, cara? E pra uma puta de uma série que nem Band of Brothers. Games. E vamos para os destaques de games. Left 4 Dead ganha The Make 8-bits. Modern Warfare 2 tem novo recorde e sofre censura em terreno russo. Novo Zelda promete surpreender na E3. quem gosta de Left 4 Dead, cara, saiu uma versão 8-bits do jogo. O projeto, né, de um designer de jogos alternativos, que ele quer trazer a experiência do Left 4 Dead até o nível do Nintendinho, mais ou menos assim. Vocês viram o vídeo, cara? Ah, cara, eu vi e, sinceramente, desde que lançou o Nintendo 64, nunca me deu vontade de ver mais um game nesse estado de gráfico, né, cara? Cara, eu achei que o jogo ficou muito legal, cara. Eu acho que vale a pena ser jogado, tá ligado? Vale a pena você ter, sei lá, no celular, assim. Porque é um puta de um joguinho da hora, cara. No meu celular, pra você ter ideia, eu tenho jogos de Nintendo 64. Pô, é sério mesmo, cara. Eu tenho como que chama? Um Top Rally? É Top Gear? É, Top Gear Rally no meu celular, cara. Falando sério, entrei. Eu tenho Need for Speed, cara. Underground no meu. Nossa, eu me sinto tão pobre agora. Não, mas pô, o meu telefone é uma merda, cara. É um Nokia vagabundo aqui. Nada que o Java não resolva, né? É, com certeza. Bom, quem quiser ver o vídeo, a gente vai colocar o link do post. O vídeo é muito legal. Se vocês gostam dessa onda de DMX aí, vale a pena ser jogado quando ele foi lançado. Bom, e além de Call of Duty Modern Warfare 2 bater todos esses recordes aí que vocês já estão cientes, né, que a gente já cansou de falar, e o Susi ainda tentando fazer o dele funcionar, como vocês puderam ver, né, Call of Duty Modern Warfare 2 aí já bateu vários recordes de venda, superou inclusive GTA e suas sequências, né, apesar de tudo, em terreno russo o jogo foi proibido, né. Por que será, né? É, e desagradou algumas autoridades do país aí que baniram o jogo, né, e principalmente deve ser porque aquele extra, né, que são terroristas, é isso? Isso, você joga com os terroristas descendo sarrafo nos civis do aeroporto. E os terroristas são russos, né? Ah, né, porque não? Existe outro tipo de terrorista sangue no olho? Claro que não, né, cara? Russo é foda. Já assistiu aquele filme, acho que é Círculo de Fogo? Sim. Né, que eles retratam aí parte da segunda, acho que é da Segunda Guerra, se não me engano. E, cara, os russos são fodas, né, cara? A gente tem que reconhecer. O primeiro cara, ele ia com o rifle, né? E os seguintes seguiam ele em fila indiana com a munição. O primeiro da frente morria, o de trás já pegava a arma, recarregava e assim sucessivamente, cara. Então isso no mínimo, né, cara, já merece o prêmio de a nação mais badass do mundo, né? A nação mais vermelha e mais badass do mundo, né? A bandeira, na verdade, foi colorida com o sangue do povo, né, cara? Também disseram que a versão de PC, né, vai ser remodelada pela Infinity Ward pra remover a fase na qual os russos aparecem chavando a galera lá. É, eles vão trocar por iraquianos. Vamos, Afeganistão. Trocar por galera do Afeganistão. Por que não terroristas americanos, né? Eu acho engraçado, né, cara? É porque essa que é a pegada, né? Se você matasse, se fosse um americano, soldados americanos invadindo um aeroporto russo, talvez ninguém falasse nada. É, então, cara, eu acho que... É porque mata civil, né, cara? Então o nego falou... Matam civis americanos, então isso gera uma polêmica, né? Soldados americanos disfarçados de russos, né, cara? É, que nem o GTA, lembra? O GTA quando lançou, aquela versão de cima que falava que era um policial disfarçado de bandido. Então aí, em julho, o criador da série Zelda, né, o deus Shigeru Miyamoto, falou que o próximo jogo da franquia será uma volta às origens, né, o que deixou muitos games aí empolgados. No entanto, os nerds sedentos por mais um RPG do Link, Eiji Aonuma, produtor do próximo game, falou exatamente o contrário, né. Ele avisa que, após uma longa conversa com Shigeru, né, e o time de desenvolvimento, eles estarão trazendo e fazendo algo totalmente novo para o novo jogo Zelda, né? Que sairá para o Wii. E que os fãs ávidos deverão esperar por uma ótima surpresa da E3 de 2010. A pergunta fica, que esperar dessa surpresa, né? Desse novo jogo do Zelda aí pro Wii. Ah, cara, eu vou te falar, eu desde o Nintendo 64 gosto desse jogo pra caralho, bicho. Ai, foi isso o tempo do Ocarina of Time, né, cara? Né? Muito bom. Mas você pega um jogo, assim, por mais que os gráficos não atendam, né, a expectativa de pra galera hoje aí, que tá todo mundo com PlayStation 3 e a caixa X uma volta inteira. Mas, cara, o jogo era bom pra caramba, né? E tinha... Você tinha mó liberdade, né? Porque era um espaço muito grande que você tinha que percorrer no jogo. E isso, um jogo do Nintendo 64, algo pra se reconhecer, né, cara? Cara, eu gostava de entrar em site internet e procurar músicas diferentes pra se tocar com a ocarina, tá ligado? Vai ficar Nossa, era muito foda fazer isso. Vai ficar tocando a música dos Simpsons, a música do Simpsons. Ai, meu Deus do céu. Bom, todo mundo já sabe que o time do Nerd Drops aqui não acredita muito no Wii, né? O Wii a gente vende aqui como Nintendo 64 que esquenta. O que eu acho mais foda desse jogo, cara, é o seguinte, que o cara se mata, anda a cavalo, percorre reinos, enfrenta, sabe, monstros, magia e não sei o que, e quem leva o nome do jogo é a princesa. A princesa, né? É, e todo mundo acha que Zelda é ele, né? Entendeu? É que nem aquele... É que a princesa do Mario, né, não tem nome, né? Só conhecido como princesa, é isso? Não tem? Peach. É, Peach. Então, é que nem se o jogo do Mario fosse chamado de Peach, cara. Coitado. E a lenda dela ainda, né? Né? É, ela é a lenda. Eu, se fosse o Link, na terceira já dava na cabeça dela, já ia acabar o problema. Miscelânea. Essa semana soltaram um vídeo na internet, né, sobre o papel de parede resistente à explosão de pombas, né, cara? Pombas? É, explosão de pombas. E ele foi, basicamente, ele é basicamente visado, né, pra bases no Afeganistão e no Iraque, ali, um lugar pacífico, onde o pessoal comemora bastante com cerveja. É, ele aguenta impactos enormes, inclusive explosões de bombas. O papel de parede chama X-Flex, e ainda está em fase de teste, né? E no vídeo mostra ele sendo surrado por uma bola de demolição, né? E mostrando os efeitos em vários formatos de muro, de vários tipos de material diferente, com ele, sem ele, ele, meu, aguenta bem. É muito louco, ele não foi divulgado ainda todos os materiais usados no processo de fabricação do papel de parede, mas ele parece que segura bem a porrada, hein? O Michael Bay projetaria uma que explode no final, né, cara? Eu acho que ele ia fazer uma dessa pra ficar dentro enquanto explode. Ele ia colocar uma câmera dentro, né? Ah. Eu acho legal, né, cara, pra essas áreas de risco constante aí, tipo Iraque, Rio de Janeiro. Morrão, né? Eu vi, o mais próximo que eu vi disso foi um adesivo que você coloca no vidro de portas e janelas, sabe? Como se fosse um isso filme, assim. E ele resiste à onda de choque de algumas explosões, cara. Isso daqui, de repente, deve ser até útil pra terremoto, né, cara? Também, né? A demolição, a minha casa é feita de areia, né, cara? Então uma porra dessa ia segurar muita porrada. Você mora na casa dos três porquinhos? Viu? Eu moro, cara, de areia. Minha casa, ela é formada de dois jeitos. Ela tem duas composições, ou é areia ou é concreto. Então você precisa pendurar alguma coisa, ou você bate o prego e não para, ou ele não entra. Então você só compra pôster, né? Só. Eu tenho medo de colar ainda e não sair um pedaço da parede. Né? Na verdade, seu quarto os pôster tá segurando, né? Nada, eu tenho guarda-roupa grande e encostei na parede lá. Pra... Ele tá escorando a parede. Ah. Bom, gente, e a lenda viva, né, da dublagem brasileira e da produção cinematográfica aqui do nosso território tupiniquim, o Sr. Herbert Richards, veio a falecer na madrugada do dia 20, né, aos seus 86 anos de idade, né? Ele já estava na CTI, né, na clínica de São Vicente, desde o dia 8, já tinha problemas renais, né, que já acarretavam por aí por mais de um ano, e aqui o cineasta e produtor nasceu na cidade de Araraquara, em São Paulo, no dia 11 de março de 23. Sabe? Foi velado, né, no dia 20 aí, como a gente falou, nas 2 horas na capela do cemitério Memorial do Carmo, no Rio. Aí vai deixar aí com certeza muita saudade aí, né? Puxa vida, cara, se tinha uma coisa que eu adorava ouvir, a versão brasileira Herbert Richards. Nossa, adorava isso, cara. Isso quando a gente era moleque, a gente não tinha nem ideia do que se tratava, né, cara? Eu nem sabia que Herbert Richards era um cara, né, velho? Tipo, eu achava que era tipo Herbert Richards era como Hanna-Barbera. Era, sabe? Dois caras, pelo menos. Alguma produtora do que lançava os filmes na Globo. Ah, não, que ele era uma produtora, sim, né? Mas uma empresa de dublagem e tal. Mas eu achava que era como se fosse um cara chamava, tinha o sobrenome de Herbert e o outro de Richards, né? É, cara. Meu, ele vai fazer falta, hein, cara? Eu achava que já fazia, né, cara? Porque raramente você pega um filme dublado e você escuta. Não sei se raramente, não sei nem como, em que pé estava, né? A Herbert Richards, a empresa. Porque eu nunca mais escutei, né, em nenhuma produção, nenhuma dublagem, né, das produções mais típicas aí de Hollywood que chega aqui no Brasil pra tela, pros canais abertos e tal, que é geralmente quando eu escuto dublado, né? E, meu, faz tempo que eu não ouvia falar, né? Não sei se é porque também o mercado foi mais competitivo e acabou gerando outras empresas, né, que também são competentes e que trabalham aí na mesma área. Mas, cara, o Herbert Richards aí, com certeza, ele virou lenda, né, pra toda essa galera que trabalha no ramo, com certeza. E no momento do sofá, né? Saíram fotos da musa inspiradora do Polar, né? A Megan Fox, mostrando toda a sua flexibilidade em algumas fotos sensuais. Inspiradora dormir no sofá, né? É, eu acho que ele vai ter um álibi hoje, né? Quando não tava vendo isso. Apesar de ter sido ele que mandou o link. Esse foi o Nerd Drops episódio 21. Queria agradecer a Kel. Vai, Kel, faz o seu jabazinho aí. Eu e o senhor Léo Luz começamos com um blog, o Action Nerds, né? Que vai trazer notícias pra vocês do mundo nerd, como cinema, teatro, quadrinhos e games. E não se esqueçam que toda quarta-feira aí vai sair um quadrinho de montagem do Léo, que vai tratar da vida do Chaka e do Ikki, os bonequinhos dele. Confiram, está muito divertido. Ok, 60 segundos, deu R$300, né? 350. Eu pago tudinho no final do ano. E os comentários, reclamações, doação de dinheiro, você pode mandar para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Ou também um mês de spa pro Guizão, né? Ou um mês de spa pra mim. É isso aí, um abraço. Alarguem os batentes, por favor. Bom, aqui é o Polar, vou aproveitar que minha voz voltou e que esses putos não lembraram da sacrossanta tradição do Nerd Drops de pedir uma música no final, né? Então fiquem aí agora vocês com Kiss, Rock and Roll All Night. You'll be mine for a while. E o Tadanobu Azo... Nossa, que nome estranho. É quase um Tadano Rabo, né, cara? Tá com... Não, tá com o cu assando. Tadanobu Asano. Tá dando um passando. Oi? Eu não consigo falar. Eu tá dando um passando, ele é mongol ainda. Ah, deixa eu respirar. Tadanobu Asano. Nossa mãe. Eu não esperava isso de você, que é logo você. Você que é tão engendrada no movimento japonês aí, de anime. Eu conheço o povo japonês, não o povo mongol, cara. Você acabou, você tá falando com eles agora.